Aqui quem fala é do MC. Te apresento o DJ Wallace nos toca disso. E da extremo oeste, vindo da zona oeste, MG, preto do gueto. E aí, mano? E aí, mina? Essa é a hora, ei mano, passa a bola. Não queira ser mais um maluco que pede esmola. Vou dizer pra você, vê se escuta aí. Como diz Tom MC, não adianta me pedir. Jesus vai voltar no cavalo branco, ceifando todo o mal, não vai ter boi pra pagar pau. Não haverá mais dor, nem eco de tiro. Seus olhos vão presenciar a volta do Deus vivo. Do amor, tua ira, sua misericórdia. Ei mano, pode ser a sua hora. Do que vai adiantar a tua casa, teu dinheiro? Não vai corromper o juiz verdadeiro. Não vai corromper o juiz verdadeiro. Não vai corromper o juiz verdadeiro. Federais X, Federais X, Federais X. Sem tirar a agonia, aquele que se diz ateu sem tirar a sua ira. Aquele que tiver Deus andará com alegria, terá esperança e verá o novo dia. Choro, dor, lágrimas, súplicas, assim será a noite. Se você tiver dúvida, se segue o caminho de Deus ou do diabo. Uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Você que escolhe o caminho que quer seguir, Deus te deu o livre-arbítrio pra você decidir. Se quer a vida eterna ou queimar no fogo das trevas, no céu não vai ter sala de espera. Sala de espera. Acredite. Federais X, Federais X, Federais X. Federais X, Federais X, Federais X. Federais X, Federais X, Federais X. Federais X, Federais X, Federais X. Tuas portas vão se fechar, são muitos que vão ficar do lado de fora e vamos pro lado. Atenção, irmãos, a ideia que eu vou ligar. Rápido, bom ladrão, a sua cara escutar. Deus vai nos usar para aplicar sua justiça. Eu assumi a verdade, meu caminho é Jesus.